você me olhar. Chega, não precisa, manda mais de mim, que dá um beijo agora. meuscds.com. Será que você chegou voando, mas eu não vi asa sem você. Me belisca que eu tô sonhando, e agora o que vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. meuscds.com. Não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar?